Estresse, primo. Mas um dia chapado de vinho, entre essas ruas, o que eu vivo? Grandes sonhos, o que procuram com isso? Pés descalços em terras vermelhas procuram brilho. Desde menino, nego lida com isso, luta com isso. Umas taças te deixaram bêbado, sei o que se fala, mas nego, coração de gelo, nunca esquece, nego, cê é arena, vitória tem preço, sem sentimento, vazio, frio mesmo, olhar no topo, ligeiro no jogo, faz história nessa porra, fode os putos, cê tem as armas, não tá à toa, cê tem o mundo e o talento, correndo nas veias, desde o princípio a dificuldade foi a mesma, no gueto sem dinheiro, sonhos viram pesadelos, no gueto sem dinheiro, armas viram seu brinquedo e a vida um teste. Na mente só vem cash, e a rua te ensina a sobreviver esses testes. É um plano vencer, uma história fazer. Parar agora é fazer teu inimigo sentir prazer. E ao contrário disso, cê precisa vencer. Não, não, tá sozinho, bélico, tá por você. 2006, muito prazer. Mentes criminosas fazem você nascer. E essa porra agora toma conta de mim. E toda essa porra me impulsa a lutar por mim. Chega no fim, escrever uma história, marcar isso aqui é lenda do rap do lado oeste. Tudo isso é um teste nos carros, nas pistas, o que se ouve. Bélico oeste, nos becos, vielas do gueto, o nego investe. Pensa na grana, investe nas gramas. Que é o melhor vinho, a dama sobre a cama. Os problemas sempre encarei de frente. As derrotas me deixaram fortes pra enfrentar o que vier pela frente. Sou mais um, sou mais um gol. Enche minha taça, registrei. Enche essa taça, chapa. Tenho umas coisas pra contar. É centro-oeste, rapá. Tu tem que se inteirar. Quantos sonhos perdidos, soldados iludidos. No jogo do rap aqui só trouxe prejuízo. O que tu queres da vida? A família não compreende. Penso nisso todo dia. Rap não rende mais. O que é ilusão quando se vive na pior? Quanto vale o esforço pra ser o melhor? Solo absorveu as lágrimas do sofredor e na sequência nasceu a raiz. Bélico, ruas de terras, lendas, histórias pra contar. Entre doses, armas e drogas, temos balas pra gastar. Fode essa vida, fode esse jogo. Nos guetos bélicos, luta com fé em dobro. Endi, levanta, nunca foi fácil. Mesmo os problemas, os mais dificuldades. Enche meu copo, chapa. Eu tenho uma batalha pela frente. Um novo dia, vamos fazer acontecer. No Cerrado, Mato Grosso, no mapa, deixo registrado porque somos guerreiros nato na missão vitória. Crescido nas ruas de terra pra fazer história. Um brinde à vida, mais um gole desse vinho. Com dialetos e rimas pras ruas, o hino. Estoura champanhe de bandana, calça larga. Bélicos com som bombando nas caixas. Novos dias, que seja eterno esse instante. Brinda a vitória. Bem, entre ruas de brilhantes. Arena real, entre ruas de brilhantes. Nessa foda desse jogo, entre ruas de brilhantes. Isso aqui é Bélico Oeste.